Delta 3560, final da 10, baixar a travada visual. 3560, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Temos agora a chuva isolada exatamente na metade da pista, ok? 3560. 35488, seu solo aos 33, livra direita, chama o 219, chama. Na direita, vai chamando 19, 5488. Solo, salva da passaria 2231. Senhor passaria 2231, escute a Mike agora de cópia. Tá certo, da Mike, o 2231 agora. Alô Salvador, boa tarde, é o Trip 5488, livrou, na sua escuta. Boa tarde, Trip, táxi via Kilo para o Parte 3. Táxi via Alfa Kilo para o Parte 3, 5488. Salvador, TAM 3217 para o táxi, 3 horas e 50 autonomia, alterna Guarulhos, POB 113. 217, contorno faixa, após siga o Varig. No ponto de espera 18.6, ajuste 1.16, bom voo. Contorno PAC, segue o Varig, TAM 3217, ponto de espera 1.87. 18.6, Torre. 18.6, bom. Confirma para o Trip 5488 qual a posição. Minha mantém, 367. Qual é a faixa da ponta, vai lá? Na ponta da colégio, qual é? Autorizado, vento 120 graus, 1.0 mais. Vento até colégio, é qual? Com 4 horas e 30, 126 a bordo, alterno Galeão. 1399 ainda, no ponto de espera 18.6, aqui na HM16, bom voo. Beleza. Clima direito, 1299, solo. Certo, obrigado. Chamé 6314, chama Centro Recife, 12685, alternado 2545. 2685, alternado 2545, Chamé 6314, obrigado. O Papai Uniforme November Hotel Papai chama Torre Salvador em 118.6. Torre Salvador 118.6 Hotel Papai. Torre 3560, taxi via Alfa, Juliette, Portão 10. Gente, Alfa Juliette confirmando Portão 10. Afirmativo. Obrigado. Tá, chuva moderada. E a repetir a mensagem para o November até papá. Continua a aproximação, reporte na final da 7, temos chuva moderada na vertical, permanece visual. Reportará final da 7, o hotel papá. Via 327, livre decolar, vento 120 graus, 1.0. Sente livre decolar de 627, iniciando. É com a faixa, decolou os 37, controle 208. Controle 208. Controle, tá mal, meu, é com a faixa? Possível, é. Controle, tá mal, meu, é com a faixa? Com Alfa Oscar no meu pé, de corredor Axé, reporte Farol da Barra. Passa bem Farol da Barra, é composta. 399, autorizado, lembra, 390. Valeu, mano. Salvador, Chanel 6327. Chanel 6327, contato radar. Sobe para o nível de voo 240 na proa de Leda, vigilante. Solicita 180 como final possível. Aguarde coordenação junto ao centro Recife. Afirmativo. Proa de Leda, 6327. Torre do Novembro até o Papá, reporta final longa da 17, 4 milhas para a captura. Que aguarde, o metrô 27 decolou aos 39, controle 208. O Novembro era até o Papá, livre para os 17, vento 1, 3, 0 graus, 1, 0 mais. De repouso até o Papá. Seguindo 050, gol 395. Pro 395, após TAP 2000 pés, 1016 o ajuste. Número 1 na aproximação, reporte na final. Positivo, após TAP 2000, 1016, reportará estabilizado no 395, obrigado. Estacionamento 5729, a posição 02. Autorizado pushbacks. Yes, acionar em portão 2, chimtaxi. Autorizado o acionamento e pushback, vai chamar o táxi, o 5729. Autorizado a Lima, tem 3217. A Lima tem 3217. Mike Eco Delta? Vai passando outra vez, Coroa da Barra, Eco Rosca. Xerama é 327, sobe e mantém nível de voo 180. 180, 6327. Mike Eco Delta em condições visuais, reporte Itapuã. Rosca passa por Coral da Barra, prossegue para Palestra. Confira? É com Rosca, passou através de Coral da Barra agora. Sente? Só TV, 330. 30 para Barreira, nível 340, decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, sai da Momo, após Momo Dedor, após Dedor conforme plano. Controle 120.8, transponder 5037. Autorizado 340 para a barreira, decolada no zero, curva esquerda. Momo, Momo de Dó, após conforme a roda do piano. 208.5037. 2231, o cruzamento correto temporal, pushback a senhora. Reportará 2231. Paulo, boa tarde, gol 077 para o push, acionamento está no 09. 077 no portão 9, autorizado o pushback, só não chame táxi. Obrigado, para. Já vamos até Papá, seu solo 42, com a parte. 4-4, até o Papá. Autorizado, retorno pela pista, reporte livrando. Reporte livrando. Direita. Sai da arbor, após a arbor direto, controle 120.8, transponder 5053. Estado conforme plano, nível 200, vai decolar da 10, primeira curva direita na saída arbor, após a arbor DCT, vitória da conquista, chamará o controle após decolar no 20.8, pode transponder 5053, cotejou 5219. 219, cotejou corretamente, para o feedback acionado. Parar para pushback acionamento 5219. Um 217, vento 120 graus, meia dúzia, mais nível de colar. decolagem 10, 3. Vol 925. Sessão Brasília, nível de voo 360. Clima 95 está autorizado para Brasília, 360, de uniforme de Lua 17. Na cola da pista 1-0, primeira curva à direita, sai da arbora, pós arbora elefa, controle no 2-0, décima 8, transponda 5-0, 5-0. Primeira a subida? Arbor, após arbor, elefa. Ah, tá certo. Tá certo. 360 autorizado, via para o Zulu 17, Arbor, Elefa, 208-3050, transponder, gol 925. Então, no 925 confirmando, transponder 50-50. 50-50. Ótimo para a pista, questionamento. Salvador, trip 5241 no terminal de cargas para o puxo acionamento. 241 autorizado, pushback, chamar um táxi. Chamará para o táxi, 5241. 5729 para o táxi, com 110 a bordo. Autonomia de 3 horas e meia e a gente alterna o Guarulhos. 5729 via Índia, no ponto de espera 18.6, 1016, não vou. 1016 via Índia, no ponto de espera chama 18.6. 5729, obrigado e boa. Salvador, bom 75, situação com a Mike. Bono 755 autorizado para Confins, nível 360, via uniforme do Lua 16. Na cola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leida Poli da Bridge. Controle no 2-0, décima 8, transponda 5046. Confins 360, pro Lua 16, da El, Leida Bridge. 208, controle 4046. Correto, gol 1755. Confirmando, transporte 5046. Chame para o pushback acionado. Isso aí, 046, camarada. Paulo, gol 1077 para o táxi. Está com 131 a bordo, 3 horas e 49 alterna Campinas. Gol 1077, táxi via Índia. Do ponto de espera, 386, 1016, me ajuste com o gol. 1016 via Índia, ponto de espera, 386. Obrigado, tem um bom trabalho, 077 para Campinas. Boa tarde, é o 5729 da web, se aproximando ao ponto de espera da 1-0, pronto. Sim, eu mantenho a boa espera. Tá visual, aeronave na final, 5729. Chame 37, chama Centro Recife, 1251, alternativa no 3325. 3-0, né, Matheus? É 2, 5, 7, 6, 9. 7, 2, 9, ali, mantendo 1-0. Salvador, trip 5241 para o táxi. Está com POB de 47, autonomia 3 horas e 50, alterna Serra Bravo, Bravo Hotel. 5241. Azul 4206, complete final, chame torre no 8, decimal 6. 086, agrega. 247, direito 209, solo. 209, obrigado. O M50 da nova linha e decola, vento 1, 20 graus, 8 horas. Aqui é a peça de manobras, à medida possível, que a aeronave próxima a cima. Independente, senhor, vamos atendendo na medida possível a linha decola 10, 5729. Mike Eco Delta, reduza na velocidade, passando para Itapuã, vai aguardar cruzar com tráfego na final da 10, em breve 190 da Azul, para cruzar a final da 10. Depois vai cruzar a final do 10 para a base direito no 7. Torres 4206, passou a estar abaixo de travão. E continua a aproximação, a autorização de peso. 4206. Boa tarde, Torres Gol, 077, ponte espera, pronto, guarda. Mantém a ponte espera, 077. Vai lá, pio, 077. Iniciar a corrida agora, confirme. Iniciando, 2-9. Sente. Uau, com a aeronave da Azul na final. Quem cruza a final da 10, por trás da aeronave, chame base da 17, de dentro. Marei base da 17, Delta. Azul 4206, livre pouso, 120 graus, 8 nós, pista molhada. Livre pouso, 4206. 5729, decolou 50, controle 208. 208, 5729, boa tarde. Confirme, chamando controle? Papá Romeu, Mike, Paparíba, senhor, tá procede do Lucas Paraguaçu, tá ingressando na sua CTR. É. Mike Eco Delta autorizado, base para 17, informe no solo, vento 120 graus, via 12 anéis. Gente, confirme o transponder. Volta na base da 17. Confirme o tipo do equipamento. Delta entendeu o que é para informar no solo. Afirmativo, vento 120 graus, 8 nós. Delta. Porto Seguro, Papa Romeu, Romeu, está bravo. Controle leve 5729. 5729, contato radar estabelecido, sobe o nível 360, CDBL. 360, legal. Torre Trip 5241, ponto espera 10, pronto, caso autorize, decola da Charlie. Civia Alfa Juliette, em posição 3. Alfa Juliette, posição 3, Azul 4206. Do Pro do Costa Azul, é porta visual com local de pouso. Mantém o trip. Mantém trip 5241. Controle Salvador, é o TAN 3217, cruzando 170 para o 360. Confere TAN 3217. Chame Centro Recife, 1251, alternado no 3325. 1251 no 3325, boa. Boa. Salvador, muito boa tarde, Altan 3145. A gente decola os 53, controle 208. 208, bom, 35241, quando pronto de decolar, 120 graus, 2 anéis. Tá iniciando a decolagem então, 35241. 120.8, transponda 5070. Autorizou 380 Galeão, segue pela roda do plano de volta, Zulu 10. Decola da 10 com curva direita após, Dael, Leda, Bridge, é a saída, 208, para o controle do Salvador, transporte 5070, para o TAM 3145. Correto, 3145, chame para o Pico, vai questionar. Votarei, obrigado. Salvador, boa tarde, Port 120, Switch to Stand 11, permission November, flight level 370 to Lisboa. Portugal 022 is approved flight level 370 to Lisboa via Uniform Zulu 10 until Natal. Then, according flight plan route, take off runway 10, after take off left turn, Puka, departure, Zipar transition. Squawk code 0434, Salvador, control frequency 120.8. Salvador, passarelo 2231, pronto para o push. Salvador 5219, para push, acionamento mais 3. Portugal 022, clear flight level 370 to Lisboa, via Pazulo 10, Natal. Take off runway 10 on a left turn to Puka, departure position, squawk 0434 and departure frequency 120.8. Portugal 022, that's correct, come back right to push back and start. Passaré 2231 para push back. Passaré 2231 autorizado push back, acionar, chame flex. Trip 5219, contate 3 também autorizado push back. Acionar, autorizado para 5219. Trip 5241. Decolou ao 55, controle 208. 208, graças, bom trabalho. E mais uma vez é o TAC 3190 na sua escuta. 090, Salvador, identifique. Chegada Mari, desse mantenha 050. É, 050, Mari. Ficou apertado, hein? É. Controle Salvador, boa tarde, Trip 5241. Trip 5241, no contato radar. Sobe para o nível de voo 200, serviço de vigilância. Subindo para 200, Trip 5241. Web 5729, chame Centro Recife, 1251, alternado no 3325. 1251, 3325, 5729, boa tarde. Boa tarde, 3190, voo Iduna. Boa, Duna, fácil, 3190, obrigado. Solo, trip 5219 com 62 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alterna Sierra Bravo mais quilo para o táxi. Final parafuso. Inicialmente até a saída do Pat 3, guardando instruções. Até a saída liberado, guardando instruções. Paulo, passarela 2231 com 36 no POB, alterna Brasília, 350, tá pronto pro táxi. Passarela 2231 com Antônio Fátia, após seguir ao bang da Gol, no ponto de espera, chame torre 186, quem ganhar 1017. Tornando Pátio, seguindo bang da Gol, 2231, 186, pode. Salvador, boa tarde, é o Trip 54 no 5 seguinte da informação November. Passatória, visual pro campo, 500 pés, o Mike Papalima. Mike Papalima, torre no 186. 186. Lembra? Papalima na rotatória, visual pro campo. Sente Papalima, tá autorizada a aproximação, cabeceira no 7, informe no solo, vento 140 graus, 5 nós. Cabeça 2000 com 1017. Quando estabilizado, a gente chama o senhor, pode ser? Afirmo. Maravilha. 1077 chama Centro Recife, 1251, o alternado no 3325. 3325, o senhor, pode ser? Pode ser, solicita táxi, POB. 1-1-0, autonomia. Será de 4 horas, com 15 ao pé. 25, táxi ainda no ponto de espera 18-6, QNH 1017, maluco. 18-6, 17, obrigado. 9-2. 35219, segue o Passaredo no ponto de espera, torre 18-6, 1017 norte, justo. Seguirá o Passaredo no ponto de espera 18-6. Confirmar o ajuste para o 5219? 1017. Grato. E 5, autorizado alinhar e decolar 1-0, vento 1-2-0 graus, 2-0. Decola 9-0.